although that's later on. Oh. Whisky, Juliette Romeu? Afirmativo. Solicitação de pushback e rebote da posição 10 do 43 para a posição 5 do 41. Posso para ingresso no pátio principal, Whisky, Juliette Romeu? Afirmativo. Reporte ali. Para o táxi do Xané 6251, POV 104, autonomia 3 horas e 40, terra na Galeão. Gente, táxi via Pátio 1, reporte na Lima, pronto, com a espera da Lima, o ajuste no 011. Via Pátio Lima, reportará pronto, é o Xané 6251. O Xané 6251, só para agilizar, o senhor tá livre ingresso Lima, pista 17, reporte alinhado e pronto. Lima, pela pista, Xané Backtrack 17, é isso? Afirmo, reporte alinhado e pronto na pista 17, o Xané 6251. Reportará alinhado e pronto na pista 17, o Xané 6251. Salvador, muito bom dia, Webjet 6749, informação Golf, autorização de tráfego, Maceió. 6749, Maceió, aprovado nível 310. Aguarde a autorização, ok? Aguarde a sua rota, ainda não tenho, aguarde, Web 6749. Ok, por gentileza, coordenar para nós a cabeceira 3535. Ok, afirmativo. 5, 6749. solo Salvador, Juliette Romeu. Romeu, tá livre o ingresso, parte 1. Não, é só fazer uma última forma aí, por determinação da nossa coordenação aqui, a aeronave me parece que vai sair da posição aqui 10 do pátio 3, ok? Ok, ciente, vai prosseguir para 05? Negativo, negativo. Ah, então o senhor tá desconsiderando o reboque? Afirmativo. Ok, ciente. Salvador, Chané 625, tá lembrando a Lima, entrando na 35 para o cabeceira 117 para o Chico. Converte track na 17 e avisará para o próximo. Ok, ciente. 6749, copia. Afirma. Web 6749, Maceió, aprovado nível 310, via Peruísque 58, Orago, DCT. Decola da pista 35, curva direita, perfil Uca, transição Caju. Transponder 5471 no controle 1 no nosso 35. Autorizado Maceió, nível 310, decola da 35 com curva direita, Uca, transição Aru, Peruísque 58, Orago, após Maceió. 5471 transponder e o controle 119-35, objeto 6749. Correto, chame pronto, 6749. Sim, faremos, obrigado. Para pushback, cruzamento azul 4177. Azul 4177, portão 1 no ciência, chame para o táxi. Alguém autorizado pushback, cruzamento, minha chamada para o táxi, azul 4177. Salvador, bom dia, Web 717, com informação, Golf autorização. Web 5717, aguarde cópia. Aguardando cópia. Oceané 6251, livre da colagem 17, vento 310 graus, 02 nós. Livre da 6251, decolar 250, controle 1935, bom voo. É, qual seria a subida prevista para confins? O Xané 6251, chame o controle 1935. 1935, pro Xané 6251. Web 5717, copia. Copia. Web 5717, Galeão, aprovado nível 340, via Pêsulo 10, SMAP, direto Lúvito, DCT Bravo, Bravo Charlie, após DCT Toquim. Decola da pista 17, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5474, controle 1935, minutos para o cotejamento. Para o táxi azul 4177, alterna Galeão, 3 horas 57 economia, 7h30, o POB. Gente, táxi via Pátio 1, após Lima, reporte para ingresso na pista 17, o ajuste 1012, azul 4177. Então, via Pátio, Lima, reporta para ingresso na 17 e ajuste 1012, azul 4177. Web 5717, prossiga com o cotejamento. Autorizado Galeão, nível 340, Amplizulu 10, SMAP, DCT Lúcido, DCT Bravo, Bravo Charlie, DCT Toque. Decola da 17, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 5474, transponder e o controle Salvador na saída 1935. É o Web 5717 que está aqui no posição de número 3. Gostaria de coordenar a decolagem da pista 35, por gentileza. Web 5717, aguarde coordenação. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, Webjet 5898. Ciente da informação Golf, está na posição 2, pronto para cópia. Aguarde cópia. Aguarda 5898. Qual seria a subida prevista para o 5898 Confins, por gentileza? Ainda não, só um momento. Obrigado. Na escuta? Afirmo. Ok, só confirmando, o senhor agora decola da pista 35, mantém perfil de saída da Euleda Bridge, curva à direita após a decolagem. Muito obrigado, então modificação. Agora é pista 35, permanece a Euleda Bridge, obrigado. Web 5898, copia. 5898, na escuta? Web 5898, Confins, aprovado nível 340, via Pêsulo 16. Decola da pista 17, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5475, controle 1935. Autorizado, Confins, nível 340, Op Zulu 16, saída da El Lida Bridge, após responder 5475, controle 11935, WebJet 5898. WebJet 5898, decola da pista 17. Decola pista 17, WebJet 5898. WebJet 5898, cotejamento correto, chame pronto. 6749 WebJet, portão 10, pushback acionamento, a pista 35 solicitou. Gente, livre acionamento, chame táxi, em web 6749. 6749, autorizado, autorizado, pushback acionamento, portão 10. O azul 4177 está na Lima para ingresso na 17. Azul 4177 é Lima, sempre estou no 7. 75898, solicito coordenação para decolagem pista 35. Azul 4177 é Lima, sempre estão no 7. Ok, vai alinhar e manter na 17, azul 4177. Web 5898, modifica a decola da pista 35, mantém perfil de saída da Euler da Bridge com curva direita. Pista 35, prossegue no perfil da Euler da Bridge, WebJet 5898. O 4177 estava autorizado a ingressar na pista em uso, ok? Ok, mas aí via Quebec em ingresso. O 4177. Oxenai 6251, no chamador Centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 251-1336, Oxenai 6251, obrigado. Alterna 133-25. 133-25, obrigado. Solo 5-6749 WebJet para o táxi 63 a bordo, 1:50 alterna João Pessoa. Gente, táxi até a Lima, via pátio 1 ajustando 012. Lima, pátio. Confirmar por 6749? Via pátio 1 após Lima. Pátio 1 Lima para 35, 1:02-6749. Está alinhado em pronto, azul 4177, na pista 17. Azul 4177, livre decolagem, pista 17, vento 290 graus, vento calmo. Livre decolagem, 17, azul 4177. Jet 6749, mantenha a posição na Lima, informa Embraer da Azul, iniciando rolagem cabeceira 17. Mantenha a posição na Lima, 6749. 4177, decolar 250, correção, decolar 202, controle 11935, bom voo. 1935, azul 4177. Controle azul 4177, em ascensão para 360, saída da EL. Azul 4177, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Wilde. Saída da EL após Leda, direto Wilde, azul 4177. Livre decolagem terça 35, vento calmo. Livre decolagem 35, Webjet 6749. Webjet 5898 na posição 2, pronto para pushback e acionamento. Web 5898, coordene com a equipe de solo que após a passagem do tráfego da companhia, está livre o acionamento chame para o táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, vai livre pushback e acionamento, vai chamar para o táxi, Webjet 5898. Torre Web 5717 acionou com 91, 3 horas e 13, alterna convite para o táxi. Ciente, táxi via pátio 1, após Lima, mantém posição, chama para ingresso, ajusta no 012. Ciente, livre táxi via pátio 1, Lima, mantém posição para ingresso, Web 1012. Decolar 204, controle 11935, bom voo. 0935, 6749. Salvador, muito bom dia, 6749 Webjet, a sua escuta, por favor. Objeto 6749, bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 310 na saída PUC, transição Caju. PUC Caju, ao 310, 6749.